levava como a sua corte, cercada de belas mucamas. Num castelo na chagara da paia, tinha arquitetura solidada requintada, onde tinha seu um lago artificial, uma luxuosa galera. O seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer, separa ela, ai, ai, ai. Chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, chicana, ser recebida como uma grandeza.